você. Foi o amor que fez você me amar. Eu sei que esse amor vai fazer você voltar. Espero que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai sentir que estou te amando. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons ventos te soprar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Sua ausência, na esperança dos bons tempos te tocar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Você me amar. E eu sei que esse amor vai fazer você voltar. Espero que a saudade vá bater no coração. E quando vai saber que estou te amando. E agora estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons ventos te soprar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. Estou sozinho reclamando sua ausência, na esperança dos bons tempos te tocar. Lembrar de mim e saber que ainda existo. O mais amado do Brasil. Maravilha, voltamos em instantes com mais Encontro com o Amado Batista. Fiquem ligados, tá? O Dani Alexandre já volta, trazendo sempre, sempre aquele abraço especial pra você. Não desligue o rádio. O Encontro com o Amado Batista volta já já. Volta já já. Dica da dona de casa. Me diz aí, quem que não gosta de um pastel bem macio e crocante, né? Ah, todo mundo adora. Bom, mas para que ele fique desse jeito, aqui vai a dica. Para que o pastel fique macio e crocante, é só adicionar à massa um cálice de pinga. Você sabia dessa? É só fazer, vai dar certo. 14 horas e 56 minutos. Dica de saúde. Com a AIDS, todo cuidado é pouco. Nas relações sexuais, use camisinha e, de preferência, tenha um parceiro fixo acima de qualquer suspeita. Ao ser medicado, exija sempre agulhas e seringas descartáveis que sejam abertas sob o seu olhar. No cabeleireiro, certifique-se de que objetos cortantes tenham sido esterilizados. Assim, você estará se prevenindo de diversas doenças infecto-contagiosas. Frutas Santana, organização Bazão e Vanderly. Dica da dona de casa. Para não deformar o tecido e desbotar, cada roupa tem um jeito certo de ser pendurada. A maioria deve ser virada do avesso. 14 horas e 56 minutos. De volta no seu final de semana, encontro com Amado Batista. Voltamos com o nosso encontro e, gente, para você receber esse abraço especial todo fim de semana aqui no Dani Alexandre, vai no Facebook. Criamos um grupo chamado Encontro com Amado Batista, o mesmo nome do programa. Lá você vai chamar no direct, manda lá mensagem no inbox, né, como você preferir, e não se esqueça de mandar para mim a cidade e o estado de onde você tá me ouvindo. Aí você pede sua música, manda seu abraço. Escreva também o nome dos seus amigos e familiares que ouvem o programa, dê sua opinião, converse bastante lá com o Dani Alexandre. Vou estar respondendo a cada um aqui no programa na próxima edição, na semana que vem. E para abrir essa última sequência de hoje, mais um grande sucesso. Música de 2018 com o mais amado do Brasil. Encontro com o Amado Batista. Quem sabe por um minuto eu possa esquecer aquele que conseguiu me fazer feliz. Que dos amores que eu vivi, posso dizer que amei de verdade. Posso esquecer aquela que conseguiu me fazer feliz. E dos amores que eu vivi, posso dizer que amei de verdade. Garçom, não se preocupe se eu chorar. É que essa moda me faz lembrar de alguém que mora nesta cidade. Eu tive um amor tão bonito. Que pena que ele acabou e ainda mexe comigo. Eu tive um amor. Descubra o mundo com mais qualidade, mais segurança e mais velocidade. LG Net, a internet que você merece. Com certeza é LG Net. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a LG Net. A preferida é a LG Net. LG Net é você sempre conectado. Você tem super vantagens, a melhor experiência em navegação, com ultra velocidade, fibra ótica incrível que irá transformar a sua vida. Contrate agora mesmo pelo 0800-591-7274. TLGNet, viva a evolução! De saúde! O Aipo é diurético, tônico, elimina gases intestinais. Devido ao seu conteúdo de potássio, é um grande recurso para o atleta melhorar a sua forma. Lab Farma, laboratório de análises clínicas e farmácia, doutora Catelane Debra Paulo Leite, com especialidades em hematologia, bioquímica, parasitologia, urina análise e imunologia, realizando todos os tipos de exames, PCR, látex, ASLO, BHCG, VDRL, sorologia para chagas, IgG e IgM, PSA, exame de próstata, HIV 1 e 2, teste de tireoide, TSH, T3 livre, T4 livre, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, teste de paternidade DNA, exame de fertilidade, prolactina, testosterona, estradiol, cultura de urina e cultura de garganta, orofaringe, enfim, todos os tipos de exames. Firmado parceria desde 2011 com o conceituado Laboratório Álvaro, Centro de Análises e Pesquisas Clínicas de Cascavel, no Paraná. Apoio e referência a laboratórios com renome nacional e internacional. O Lab Pharma conta ainda com todos os tipos de medicamentos éticos, genéricos e similares. Verificação da pressão arterial, nebulização, verificação da temperatura e aplicação de injeção grátis. O Lab Pharma está localizado à rua Manuel Batista, número 40, Centro de Santana dos Garrotes, Paraíba. Fone 3485-1091 ou pelo celular 9947-6201. Lab Pharma, compromisso com você e com sua saúde. Dica da dona de casa. O creme Chantilly rende mais e não fica tão pesado quando se acrescenta uma clara de ovo ao creme de leite. Vendedor de fruta. Frigo e Fruta Santana. Organização Bazão e Vanderly. Etnilza Confecções, shorts, blusas masculinas e femininas. Na perfumaria temos Boticário, Natura, Avon, Lossonville, também para adultos de beleza, cama, mesa e banho, bolsas para viagens, relógios e semijoias Romanel e Bruna. Também alianças em ouro. Localizado na rua Clementino de Oliveira, número 162. Telefone 9915-4406, 3485-1218. Agradecemos a preferência. Organização Leu Etnilza. Confecções. Dica da dona de casa. Se o melão estiver danificado, junte ao caule. É que ele foi colhido cedo demais. Se o melão estiver maduro, a cicatriz do caule estará lisa. Titi da fama, as notícias dos famosos. Olá, tudo bem? Eu sou a Tati Invade. Está chegando o Tititi da Fama. Tudo o que está acontecendo no mundo dos famosos, eu conto agora pra você. Maraísa fala sobre planos de pausa na carreira após casamento com o empresário. Maraísa abriu o coração sobre os planos para a vida pessoal e confessou que pretende de fato oficializar sua união com o empresário Fernando Mocó. Os dois assumiram o relacionamento em junho de 2023 e o noivado aconteceu em outubro, 4 meses depois. Em entrevista, a cantora sertaneja, que forma dupla com a irmã Maiara, revelou que pensa em ter filhos e a possibilidade de pausar a carreira para realizar o desejo. A gente sempre pensa em casar. Acho que não tem como noivar e não pensar em casamento, filhos e família. Eu vou continuar trabalhando, viu, gente? Eu só acho que a mulher, ela consegue se provar. Se tiver filhos, se tiver casamento, nada vai parar. Tudo faz parte da vida, disse Maraísa. Que bacana, tá aí pra você o nosso Tititi. Daqui a pouquinho eu volto pra falar sobre Caio Blatt e a esposa Luísa Reis e sobre o relacionamento aberto deles. Eu te conto já já. Tititi da fama. Dica da dona de casa. Para preparar carne de sol seca, cozinha no leite. Ela ficará bem mais macia e muito mais saborosa. 15 horas e 5 minutos. Top 30. Top 30. As 30 músicas mais tocadas. Os lançamentos. As exclusividades. Você ouve aqui. Está no ar. Top 30. Top 30. E aí, beleza? Tudo bem com você? Muito prazer, eu sou o Luiz Fernando e tá começando Top 30, as 30 mais tocadas da semana. Começando com Rosia, Too Sweet, 30ª posição. 30ª posição.